O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Não temerei mais notícias. Não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Nada me faltará. Nada me faltará. Jesus disseram e sempre dirão: